Os nomes são algo esquisitos, mas garantem os santarenos que o sabor dos quitutes é de deixar saudade. Tucunaré de Escapeche, Maniçoba, Paxicá, Sarapatel, Pato no Tucupi. São algumas vedetes da cozinha mocoronga, onde abundam outros inúmeros e deliciosos pratos regionais. O Coral de Santarém nos brinda agora com um alegre samba. Felisbelo Sussuarana, um dos grandes poetas da Santarém de outrora, escreveu as estrofes enquanto José Agostinho da Fonseca e Wilson Fonseca, pai e filho, compuseram a melodia de Pratos Regionais. Paxicá delicioso, com pimenta até matar. Para nome, o que vai deixar aqui? Só pra quem